3, 2, 1 e... Aumenta o volume do seu videogame, estamos começando mais uma edição do Game Track. Você costumava falar o número do Game Track quando você começava. Eu esqueci já, não, cadê? 96. Então faz de novo aí, bonito. Game Track Podcast. Estamos começando mais uma edição do Game Track, o episódio número 96. 96! Yeah, bitch! 96, 6, 96! Não, isso aí não deu certo. Bom, eu sou o Zabuzeta e são 2 anos de level mais! Que loucura! Pronto. É só eu? É, exatamente. Ah, então, feliz aniversário pra nós! Você quem, cara? Você não se apresentou? Pois é, sou o Snake. Olha aí que bonito. E quem tá aí na espreita? Muito bolo e muito Guaraná pra galera! E o Excel aqui na área de novo. Na área? Na área. Então vai pra dentro. A triagem. Eu tô com um casaquinho. Ai, que zoeira, cara. Valeu. Bom, vamos aproveitar esse ritmo de festa dos 2 anos de level mais, que traduz também 4 anos de vida do Game Track, cara, porque já faz... 4 anos, galera, 4 anos, é mais velho que o Brian. Exatamente, cara. Bom, para aproveitar essa festança, olha que palavra bonita, eu adoro esse nome, festança. Eu gosto vamos da falar... palavra bisnaga. Bisnaga, então vamos aproveitar essa bisnaga e vamos falar sobre aqueles jogos que a gente mais se diverte com os amigos em festas, né, cara? Por que não? São vários jogos que envolvem diferentes temáticas que, obviamente, existem. Jogos festivos, os vulgo party games. Party games, olha aí, repita comigo. Party games. É, pare... Ninguém repetiu comigo. É pra parar de jogar. Lógico, então. Você falou bares games. Bares games. Nossa, você tá bom de ouvido, hein? Cara, hoje... Não, vamos falar a verdade. Hoje o Zabuza tá foda, cara. Hoje eu tô numa pilha, cara. Ó, agora ele fala bares games. Qual que foi que você falou antes na conversa? Você pensou que era ejaculando, sai fora, alguma coisa assim. Que isso? É que a gente gravou recados antes, a galera não sabe, mas a gente gravou recados. Não, ele falou alguma coisa muito rápido, cara. E daí eu entendi, tipo, ejaculando essa jossa, ejaculando... E daí eu... Gente, que como isso? Como assim? Então vamos já... Nossa, travei aqui. Ó, antes de alguém falar alguma coisa, está bem claro na tag do nosso podcast que ele é tema explícito. Bom, vamos pro nosso bloco de recados e depois o que estamos jogando. Pois é. Eu já voltamos. Então vamos aqui pros recados, né, Excel? Olha aí, rapaz. Recadinhos da parada. Da parada, vamos falar paróquia. É, esse é o paróquia da parada. Exatamente. Bom, antes de começar a falar o que a gente tem jogado, vamos pros recadinhos aqui. São 5 recadinhos, então a gente vai gravar até separado essa parte do podcast, porque é bastante coisa, então vamos lá. Na verdade, galera, tinha mais recado até, mas a gente fez tipo Faustão, jogou pra cima os recados. O que caiu na mesa a gente vai falar, e o que não caiu na mesa, foda-se. Bom, o primeiro recado aqui envolve, já que a gente tá falando de party games, envolve os 2 anos do level mais, né, cara? Olha só, rapaz, 2 aninhos não é pra qualquer um. Cara, de qualquer forma, ele tá envolvido também com quase 4 anos do Game Track, hein? Ué, o Game Track vai mais longe porque a gente é mais melhor de bom. Não, zoeiras à parte, cara, é muito tempo. É tempo pra caramba, né, cara? Tudo bem que a gente teve uns hiatos aí no meio do caminho, mas são 4 anos desde... Hiato, que hiato que é isso? Bom, pra quem não tá ligado, os 2 anos de level mais representam presentes pra vocês, né? Então a gente vai dar alguns... É, jogos. Porque assim, a gente faz aniversário e a gente não ganha presente. Quem ganha são vocês, porque o mundo é injusto e a vida é assim. São mais de 12 jogos aí pra vocês. Primeiro, você pode concorrer a 3 pacotes com os 3 BioShocks pro Steam, né? Do BioShock 1, BioShock 2 e BioShock Infinite. São 3 formas de ganhar. Uma é a forma que envolve os podcasts do Level Mais, tanto o Game Track quanto o Papo de Noob. Não, só o Game Track, o Papo de Noob é noob e não dá pra... Você pode ganhar um pacote do BioShock, o Triple Pack, da seguinte forma. Você pode imitar qualquer um dos participantes dos nossos podcasts, né? Eu, você, o Snake, o Digo, o Rod, o Madruga Jax, a Bia e o Caio e o Godoshi lá. Então, mandando um áudio por e-mail pra nós, o contato@levelmais.com, imitando nós, né, cara? Um de nós vai estar concorrendo, cara. A gente vai escolher a melhor imitação, mas tem que pelo menos fazer um ruído ali que pareça com a gente. não é justo, né, cara? Às vezes o cara manda um som de peido lá e como assim? É verdade, no mínimo tem que ser alguma coisa que, tipo, você ouça e pense, pô, é realmente uma imitação muito boa daquela pessoa. A segunda forma é entrando no nosso grupo do Facebook chamado Social Club, né? Lá a gente tem os nossos ouvintes, leitores, que participam lá de várias discussões que a gente gera lá. E tem um post em específico lá que se você fizer a minha montagem da minha pessoa de diva, cara, a melhor montagem vai ser selecionada por mim. Eu vou colocar meus critérios lá, não vou contar pra vocês, mas quem fizer a melhor montagem vai ganhar esse pacote dos três BioShocks também. E pra quem não viu também a nossa postagem no canal do YouTube, nosso canal, né, o youtube.com/levomais, na co-op de número 9, falamos a respeito da nossa montagem, né, cara, da montagem do Pokémon, né, que você... Cara, as montagens do Pokémon, as duas que mandaram ficaram muito boas. Sim. Mas eu quero mais montagens, eu quero mais montagens, eu quero ter mais opções. Mande a sua montagem de Pokémon lá, lembrando que a montagem original que você tem que fazer é o Rubens, cavaleiro de treinador, e eu, Excel e Snake de Pokémon. De Pokémon, escolhe o Pokémon que vocês querem e mande lá pro contato@levamais.com. E não precisa ser o melhor, basta fazer uma imagem, vai ser sorteado entre as pessoas que fizeram as montagens. Então, mentira! Vai ser sorteado, cara. Mentira, eu me recuso. Vai ser sorteado sim, cara. Eu saio desse podcast se for sorteio em vez de escolhas do melhor. Os melhores têm que ser premiados e os outros só têm que ser congratulados pela participação. E também você pode ganhar outros jogos, né? Outros jogos! Outros jogos, só que esse envolve os 3 anos do Papo de Noob. Você pode ganhar Uniken e Mr. Bree, jogos brasileiros que saiu no Steam. Ou eu vai acho sair. Que tinha que ser alguma coisa relacionada à Dota do Papo de Noob. Seria a única seria coisa que o Rodito joga. Mas tem o Madruga lá que joga coisa pra caramba, a Bia que não joga quase nada. Sim, mas o Madruga só joga jogo pornô, velho. Então fique atento à fanpage do Papo de Noob. Essa semana deve sair alguma notificação a respeito dessa promoção envolvendo o Uniken e Mr. Bree. Então vai estar essa possibilidade lá. Bom, segundo recado que a gente, eu vou passar aqui rapidão, que é que eu fiz uma participação nesse último domingo ao vivo com o pessoal do Café com Games Podcast, né? A gente falou sobre o projeto do Kiliano, o 365 Indies, que você deve jogar, que é um canal no YouTube muito bom, vai estar linkado abaixo também. É, mais ou menos. É bom pra caralho, cara. Mais ou menos. E você pode acessar também a versão editada a partir de quinta-feira lá no cafecomgames.com. Ainda nesse segundo recado, vamos combinar, né? É café e é games. Não tem como não gostar, cara. Exatamente, cara. Foi muito foda o papo lá. Bom, o terceiro recado, Excel. Galerinha, o terceiro recado é a ESC-FM do Level Mais, onde vocês podem fazer todas as suas perguntas, tirar suas dúvidas e nos questionar anonimamente sobre qualquer coisas coisa. Que vocês gostariam de saber. Qualquer coisa, cara. A gente vai selecionar as perguntas pra responder aqui ou responder diretamente na página do ESC-FM. Vocês viram que o Zabos acabou de se contradizendo. Ele falou, pode perguntar qualquer coisa que ele vai responder. Aí, agora ele acabou de falar que a gente vai selecionar as perguntas. Não, a gente vai responder tanto lá, mas selecionar algumas perguntas pra ser respondidas nos podcasts. Seleciona uma pergunta aqui, que vai ficar entre eu e você pra responder. E a melhor resposta pra quem responder nos comentários também vai valer um jogo, cara. Então vamos lá. Bom, a pergunta aqui. Se o Madruga Jackson fosse uma garotinha de hentai, qual seria o nome do filme, Excel? Rapaz, é interessante. Olha a pergunta que mandaram. Cara, tá, véio, tá difícil. Eu tenho uma ideia, cara. Vamos ver se você... Cara, eu tenho uma ideia, mas eu não sei se a galera vai pegar a sutileza. Mas vai lá, vai lá. Meu amigo tem um Totoro. Boa. Cara, eu colocaria Madrugatina dos Tentáculos. É, uma possibilidade. Sim. Deixa o possibilidade. Bom, se você responder aqui nos nossos comentários os melhores nomes aí pro... As melhores respostas. Sim. A melhor resposta. Tem duas melhores respostas pra ganhar jogos indies que vai ser ativáveis no Steam. Não vou falar quais são eles agora, mas então vai estar valendo, cara. Vamos pro quarto recado aqui, rapidão, que é o nosso canal do YouTube do Level Mais. Já citei lá anteriormente, mas estamos aqui informando a respeito dele, né? Saiu a última co-op sobre dublagens PTBR em jogos, né, cara? Dublagens português. Que, vamos combinar, hein? Ficou bacana. Teve uma introdução. Sim, eu vi a introdução. Genial. Eu achei... Não achei tão genial assim. Toma seu cu. Viado mesmo. O co-op eu assisto, diferente do que falam sobre mim nos podcasts, eu ouço os podcasts, os game tracks, vamos deixar bem claro. Sim. Porque papo de noob ninguém merece. E eu assisto os vídeos do canal do YouTube, cara. Por mais que pareça que não. E até eu dou uma curtidinha de vez em quando. Olha que viado, cara. Então, a gente falou sobre dublagem de jogos lá. E eu achei que vocês deveriam ter dado um destaque bem grandão pra World of Warcraft. A World of Warcraft tem uma dublagem foda, né, cara? A gente jogava bem na época que saiu, né, cara? Exatamente. Esses são dois motivos que eu acho que... Você lembra quando a gente mandava os taunts, assim, tipo, barra alguma coisa lá e fica... Cara, tinha altas fases muito foda, cara. Você lembra? Claro que eu lembro. A gente perdeu uns 40 minutos só fazendo isso aí pra ouvir. Cara, é muito foda. A dublagem do World of Warcraft é genial. Mas é que a gente não tem como pegar todo o tempo do mundo pra colocar em versão de áudio ali, vídeo, etc. A gente também faz gameplays comentados, né? Na edição de número 80 a gente falou sobre o Oniken. Olha só, que coincidência. Falou sobre o Oniken e agora vai dar de presente no Papo de Noob? Hã? Como assim? Ih, olha aí, cara, tudo relacionado, né? O jogo saiu recentemente no Steam. Um jogo muito foda, desenvolvido lá pelo pessoal da Joy Masher, que é muito foda, altas referências a 8 bits aí, né, cara? Altas referências fodas, né, cara? Rapaz. E pra finalizar, Excel, os nossos recados aqui. Babality. Finish him. Acho que confundiu só. Não, cara, tem o Finish ainda, tem o Babalit, o Animate. Bom, a gente vai aqui pro último recado, que é o seguinte: a gente tinha comentado faz muito tempo nas versões de rádio que teria música dos ouvintes, né? Exatamente, nós estaremos recebendo, captando músicas à escolha dos nossos ouvintes e colocando elas no encerramento dos nossos Game Tracks. Então, galera, vamos participar. Sim, nessa edição, a música de encerramento vai ser do nosso ouvinte das antigas, né? Podemos dizer assim, né? O Marcos... Bem das antigas mesmo, que já fez vários desenhos pra mandar pro Game Track, inclusive. Sim, o Marcos Melo Correia, né, cara? Saudades dos desenhos dele. Exatamente. Ele mandou um remix do jogo, o Romance Saga. Exatamente, disponível lá no OC Remix, que já fizemos um Game Track falando de OC Remix. Se você não sabe, vai lá e escuta. O Game Track de número 23, olha aí. Exatamente, o rapaz dos números. Zabuzeta, você pergunta, fala, o tema foi esse, ele te dá o Game Track na hora, assim. Cara, exatamente. Então tá linkado abaixo. Agora sim, vamos pro que estamos jogando. Estamos jogando, olha aí. Estamos jogando-nos? Jogando-nos, vamos lá. Snake, o que você anda jogando, cara? Cara, o que eu tô jogando, pra minha felicidade... Você tá jogando roleta. Tá jogando... roleta russa. A porta da esperança, não. Roleta russa, eu sabia que um dia você ia começar a jogar isso. Até agora deu certo. Tá de boa, né, cara? Tô de boa. Eu não sei se a bala tá falhada, mas enfim. Tô jogando Half-Life 2, cara. Yes, yes, yes! Finalmente. Nossa, cara, você não tá na minha felicidade, cara, de você falar isso. Eu me arrependo de não ter jogado isso antes, cara. Cara, que é foda, né, cara? Cara, é muito bom, é muito bacana, embora a Gravity Gun é a última arma que eu use. Não, eu também não usava muito ela, mas ela pra puzzles, assim, que envolve aquelas partes. Você falou que ele lembra... Na verdade, você falou uma coisa que, na verdade, retrocede, né? Que ele lembra o Metrô 2033, né? O Metrô? O Metrô. Metrô 2033. Eu acho que eles se basearam mais nessa... Pela data de lançamento, né? Mas é muito foda, cara. Questão dos monstros, ambientação, assim, aquela coisa meio claustrofóbica, dependendo da fase que você tá. E quanto que é a passagem lá? Olha, na Rússia, eu não sei. Não sei nem que moeda que é na Rússia, mas... Deve ser bola de neve, né? Nossa, meu Deus. Ele vai rir lá no fundo, viado. Ai, cara. Então, lá é bala. É, bala de AK-47, né, cara? Você coloca uma bala 47 na roleta, assim, pode entrar. Pô, bom, cara, legal é você jogar a roleta russa inversa, pensa só. Meu Deus. Só um slot vazio. É. Né, o nível Extreme European Hard. Mas Half-Life 2, cara, diga aí a sua experiência aí com o jogo. Tô jogando, deixa até ver quantas horas que eu tenho de jogo dessa porcaria. Que, cara, é muito bom, tô gostando da história. Eu não sei se... que parte que eu tô, se já tô em 50%, se eu tô em 70%. Eu acho que ainda vai ter mais umas 8 horas de jogo ainda desse negócio. Ó, já são 10 horas até agora jogando isso daí. Então você tá praticamente metade. Tô na metade. Piada. Tô na metade. Nossa, cara. Então é bastante coisa. É metade. E lembrando que você tem os episódios 1 e 2 aí. É, o episódio 1 e 2, Lost Coast, West Coast, Lost Não, Outside. Lost Coast é só um teste lá de uma nova tecnologia lá. Mas assim, o Half-Life 2, no comecinho, você pega aquele hovercraft, né, cara, que é muito maneiro, né? É, e eu fiquei sabendo que tem gente que tem Seasick. É? Jogo de mar. Poxa, jogando esse jogo. O Rubens, cara, o Rubens, ele não consegue jogar essa parte. Tá. Ele falou que dá vontade de vomitar, cara. Imagina só, tipo, que louco. Você querer jogar videogame, aí a parada dá tanta tontura assim, você, tipo, sei lá, tipo, faz você passar mal, cara. Você já sabe o que comprar pra ele, né, no aniversário. Um balde, né? Não, um Oculus Rift. Nossa, você quer foder a vida dele, né, cara? Matar meu Deus, o cara. Bicho, coitado dele. Pra que isso? Pra que ser assim? Ô, Snake, eu já vi bastante relatos a respeito do Half-Life 2 e eu concordo que as armas são muito gostosas de atirar. Aquela 12, aquele barulhinho da 12 é muito... Sim. Esse? É, exato. Eu fiquei sabendo uma função que eu achei bizarro, cara. A 12, ela dá dois disparos. Ela dispara dois cartuchos numa vez só. Como assim? Ela tem a segunda opção... Algumas armas têm a segunda opção de tiro, né? E a shotgun, ela... Se você apertar o botão direito, que seria o segundo tiro, ou a segunda opção de tiro, ela dispara dois cartuchos numa vez só. É bem louco. A respeito da história que você falou, tô na metade, tem muita coisa, tem muita reviravolta. Esse jogo é baseado em reviravolta. Tipo, quando você vai pensar que vai dar certo, vai... Enfim, vale a pena você continuar, cara. Você tem os pacotes dos episódios, né? Eu vou pegar ainda os outros episódios. Acho que só não tem do episódio 1 e 2 lá. Sim. Mas pega, cara. Vale a pena porque... Eu vou pegar. Primeiro deixa eu finalizar isso daí, que senão é coisa, né? E outra coisa que eu tô jogando na minha nova aquisição. Presente, na verdade, da minha querida e excelentíssima esposita. Esposita. Ela me deu adiantado de aniversário, de Natal, de Dia das Crianças, Páscoa, Corpus Christi, tudo isso daí ela já me adiantou. Corpus Christi dá presente também? Eu nem sabia, cara. Porque se dá, eu vou começar a cobrar. Já tá valendo. Pelo valor do presente, já tá valendo. Ah, sim. Ela me deu um celular, cara, com um Android KitKat. Daí ele dá... Eu não vou fazer propaganda. É um celular foderástico com Android KitKat. E eu baixei... Hã? Cara, você não queria fazer propaganda e fez de novo. É. Não, mas o Android KitKat é uma plataforma. Ah, sim, beleza, vamos lá. É uma plataforma, embora a plataforma já faça uma propaganda desgraçada, né? De um outro produto, mas enfim. Eu tô jogando Angry Birds Go, cara. Olha, cara, esse jogo é muito bonito, cara. Eu joguei um pouquinho no iPhone. Muito bonito, muito bacana e muito bem elaborado, cara. Pra quem não sabe, ele foge do padrão... O que é o Angry Birds Go, né? É um Need for Speed, é um Mario Kart, melhor dizendo. Sim. De pássaros. Com os passarinhos dos Angry Birds. Estou interessadíssimo em jogar, por sinal. Cara, e é muito bom. Ao mesmo tempo, assim, que tem vários modos de... Tipo, Time Attack. Tem um lá que você tem que coletar fruta, assim, no meio da pista, né? Que quanto mais fruta você come... Quanto mais rápido você come as frutas, antes ele libera as moedas. Sim. Aí fica, você começa a farmar mais moeda mais rápido, né? E a tradicional e a corrida com o boss, né? Que seria o chefão da temporada ali. Que são os outros pássaros. Então você começa com o Red, daí você vai correndo contra o Bomba, contra o Chuck, com os outros pássaros. Impressiona você saber o nome deles. Sim, porque eu assisto o desenho deles. Sério? Sério, cara. E é muito bom os desenhos dele. Se você gostava de Papaléguas, de Coyote... Ah, é legal. Eu vi. Bem massa a arte. Bem esse filme. Animação. Essa pegadinha, assim, inocente, sabe? Daqueles desenhos que tinha. E é muito bom o humor deles, cara. É muito bacana. E outra parada também é a questão do upgrade dos carros, né? Porque não é... Era como se fosse, na verdade, um carrinho de rolimã, né? Ele não tem motor, não tem nada. É só na descida. Tanto que todos os mapas, assim, é só descida. E... É bem bacana. Daí ele tem lá, você vai melhorando a força do carro, a resistência dele, a aceleração e a velocidade máxima, né? Uhum. Quando você fecha a build ali desse negócio, ele vai pro upgrade e se transforma num outro carro. Daí ele abre mais o slot pra você fazer o upgrade. Tá indo, cara, e vai aumentando o que seria as cilindradas do carro, né? Só sim. Que carrinho de descida, né? Então não tem cilindrada. Mas você falou que também que tem o famoso pay to win, isso? Tem, e o pay to win aí que tá a graça, cara. Tipo, não é aquele pay to win, se você gastar R$5 aqui, a gente te dá um carro que já tá completo. Entendeu? Esse pay to win, cara, ele não vale a pena, por exemplo. É só se você for muito babaca querer gastar R$120 num carrinho, num 120 jogo. Reais? R$120, e o mais repita, barato... Repita. Repetindo. R$120 no carnê. Caraca, cara, R$120 pra um upgrade. Nossa, não. Upgrade, ou então o mais barato que, tipo, não vale tanto a pena é R$27. Mas ainda assim é caro pra caralho, cara. Muito caro, velho. Pega o jogo por muito foda, jogo aí por tipo, R$27 no final de semana no Steam que vale a pena pra caralho. Então, isso que compensa. Tipo, é só se você for um babaca preguiçoso que não queira correr e abrir liberdade. É, e aproveitar mesmo o jogo, né? Aham. Uhum. Você vai lá e compra, entendeu? E do outro modo, não. Você se força a jogar, a querer buscar mais pistas, a melhorar os carrinhos. Ah, interessante. É muito bacana, cara. E detalhe, tipo, não tem aqueles power-ups durante a pista, né? O power-up é individual de cada personagem. Ah, eu imaginei que se fosse, tipo, individual, porque faz sentido, né, cara? Tipo, você tá com o personagem vermelho, tem um power-up diferente do personagem azul, por exemplo. É, sim, por exemplo, o vermelho, ele dá um flash, né? Pra sim, individualizar bem os pássaros também, né? É, porque os pássaros, já, o Angry Birds é baseado nisso, né? Cada pássaro tem uma característica, né? De skill, etc. Mas, então, cara, sabe uma coisa que eu acho esse jogo foda? O gráfico dele, cara. Puta que pariu, que jogo bonito, né, cara? Pra plataforma mobile. Cara, eu fiquei impressionado, velho, com porcaria não, pelo amor de Deus. Mania de falar porcaria, mas esse jogo... Cara, esse celular é maravilhoso, cara. Eu tô encantado com ele. Tá mais apaixonado pelo celular do que... Não, brincadeira. Não. Quem me deu o meu celular, isso é verdade. Exatamente, aí sim, brincadeira, tá? Eu só foi uma piadinha. Bom. Camila, senti veneno. É ciúme. É. Bom, mais algum jogo ou já posso falar pro Excel aqui, cara? Ah, pode pular, já falei bastante. Já sabe o que eu tô jogando. Pokémon, tá, próximo. E eu tô jogando agora. Não sei, mas cara, você não tem jogado nada diferente? Sua vida? Rapaz, tem que fazer que pautado em Pokémon. Eu tô com uma vida extremamente corrida. Meu tempo livre tá sendo revezado entre Pokémon e séries. Ó, então você. Quando eu tenho tempo de assistir. Você tem a obrigação moral de, pelo menos, jogar o Angry Birds Go até o próximo podcast pra você dar sua opinião, beleza? Cara, é difícil jogar o Angry Birds Go. Não, mas não, você tem que jogar, você promete? Cara, ó, pra não dizer que eu não tô jogando mais... Pera aí, pra não dizer que eu não tô jogando mais nada, deixa eu ligar o tablet agora. Olha, tô jogando um jogo de estacionar carro. Ai, meu... Você tem que liberar a vaga do carro pra você passar ele. Ai, que sumeira. Tem 1 milhão de carros e daí você tem que organizar ele pra sair com um carro vermelho. Olha aí, cara, que bonito. Eu tô esperando ligar aqui pra te falar o nome pra você parar de mexer o saco. Descobri, é Unblock Car. Unblock Car? Mas é o quê? Ah, acho que sei qual que é mais ou menos a mecânica. Qual que é a mecânica? Você tem que liberar o carrinho vermelho. Aí tem 1 milhão de carros e você tem que, tipo, tirar todos do caminho pra conseguir sair do estacionamento com o carro vermelho. É tipo aquele... É a versão modernizada daquele joguinho que você comprava em boteco? Sim, que era de... É, esse mesmo. Exatamente, cara. E olha, também tô jogando de vez em quando Cut the Rope. Ó, esse é foda, cara. Esse joguinho é muito... Ó, esse é foda. Tem umas fases que é difícil pra caramba você conseguir todas as coisinhas. Mas ele é muito foda. É que você quer fazer platinando, né? É, lógico, né? Exatamente. Bom, vamos aqui pro joguinho que eu estou jogando. Na verdade, jogos fodas, né, cara? Só vou citar por cima aqui que eu fechei finalmente o... Criei vergonha na cara pra fechar o Modern Warfare 2. É, eu tenho que criar vergonha na cara e fechar um aí também. É. Cara, porque eu tinha jogado pelo menos até metade e eu falei, não vou. Já enjoei. E isso parei, acho que em 2011, cara. Não, vou retomar, porque eu vi o Digo jogando o Black Ops 2 e falei, cara, deu uma vontade de jogar Call of Duty e essas coisas assim, né? Eu fui lá, joguei, fechei e pronto, já me satisfez já. Mas porque eu também fiquei com essa vontade de jogar mais coisas militares, porque eu joguei o Splinter Cell Blacklist, cara. Puta merda, que jogo foda, cara. Eu peguei uma promoção bacanuda aí de final de semana, paguei uns 30 no Steam e valeu a pena todo o dinheiro investido nesse jogo, cara. De longe é o jogo que eu mais gostei de zerar, mais curti esse ano já, dos que eu fechei já, cara. É muito foda. Eu tava vendo com os Abos, cara. O joguinho bonito mesmo, cara. Tá bem bonito, cara. É foda, né? Toda a iluminação, toda a parte do gameplay. O gameplay é muito polido. E, cara, a parte falando em gameplay, o que é interessante nesse jogo, assim, porque ele veio depois do Conviction, né? Na lançamento cronológico, assim. E o Conviction, a galera ficou muito de cara porque não era tão stealth, era mais porrada, assault, né? Então você saía meio que mano a mano com a galera e pronto. Esse, eles escutaram bastante o público, né? Da franquia, né? Falando, não, a galera curtiu uma parte do Conviction, mas não curtiu outra parte. E a galera queria uma coisa mais stealth que dos jogos anteriores da série, né? O Call of Duty, enfim. E, cara, eles aproveitaram essa pegada e você podia... Nesse jogo, no Blacklist, você pode fazer 3 formas de jogar, né? Você pode seguir uma forma que você só é stealth, sem matar a galera, que é chamada de fantasma, né? Tem a parte de... Você pode ser stealth, mas matando a galera, que também é... Que você pode chamar aqui de pantera, né? Que você ataca furtivamente, mas você mata a galera. E tem um assalto corpo a corpo. Isso... Acaba meio que refletindo também nos upgrades de roupa, de arma que você tem, né? Que você pode pegar uma arma mais silenciosa, uma arma mais... Na efetiva. Pantera é mais coladinha, assim, a roupa, é, exatamente, né? Cara. E você dá um tapa nessa Pantera aí? Ai, que bosta, cara. Ai, a tapa na Pantera, olha aí, cara. Ah, a gente tem que se enterrar de vez em quando, né? Sim. Cara, tapa na Pantera. Cara... E conforme você vai fazendo os upgrades, é muito foda que vai liberando muito bugiganga, né, cara? Ele. Muito bugiganga? Muitas bugigangas, olha aí, falei isso. Muito bugiganga? Vai tomar seu cu. É porque eu pensei e falei outra coisa. Muitos gadgets, olha aí. Que é que o jogo te permite utilizar durante o gameplay, cara. Porque você pode. O que é legal, assim, que do Splinter Cell, nesse jogo principalmente, é assim: ele te fala assim, ó, você sai desse ponto A. E chega no ponto B. Aí o caminho que você segue entre o ponto A e B, você segue da forma que você quiser. Você pode seguir sem matar ninguém, você pode seguir matando a galera, você pode seguir destruindo com uma machine gun em cima da galera, entendeu? Então, vale lembrar que é uma grande rixa de públicos entre o Splinter Cell e o Metal Gear Solid, né? Mas sabe qual que é? Eu vou te dizer... Temos aí um fanboy de... Não, nem tem. Olha o nome dele. Não. Metal Gear Solid, que não me deixa mentir que existe, de certa forma, essa rixa aí. Vamos ver, o que o Snake tem a falar? Não que necessariamente ele tenha, mas que existe, existe. Existe, existe. Eu, pra mim, indiferente. Eu não cheguei a pegar nenhum Splinter Cell, parar, zerar e jogar, sabe? Mas são propostas diferentes, tá ligado? São histórias diferentes de jogo. Então, agora, diz uma coisa, Snake. Quantos Metal Gear Solid você zerou? 1, 2, 3, 4... MSX. 5. Meu caso está feito, meritíssimo. Sim. É julgamento antecipado aí. É, e também, tipo, a pegada. São duas pegadas, é uma pegada oriental e uma pegada ocidental, né? Então agrada gregos e troianos, hein? Exatamente. Então é aquela briguinha assim, tipo, ah, eu não gosto de anime, ah, eu gosto de. Giromba. É, tudo bem. Não, não era exatamente coisa isso. Coisa sua, tudo bem. Não, tranquilo. Mas é só uma palavra que vem momentando na minha cabeça aqui. E, cara, sério, esse jogo é foda, recomendo, cara. Ele é excelente, o enredo dele é muito bom. Ele lembra muito um enredo de seriado, né? Até a gente tava comentando, eu tava comentando com o Snake, né? Melhor do que lembrar enredo de samba, né? Nossa, puta que pariu. É, o... Pra ser feliz. Que piado, cara. O enredo dele lembra muito seriado, tipo, parece muito um 24 horas, hein, Snake? É bem o estilão de 24 horas, assim. Sim, tá na... Parece um 24 horas, Snake. 24 horas. Embora agora seja 21 e 25, mas é bem a cara de 24 horas. Meu Deus, tá difícil hoje. É, tá difícil. Você começou com essa porra aí. Comecei mesmo. Bom, e só pra finalizar aqui, eu tô jogando o DayZ de Pobre. Joguei um pouquinho do DayZ de Pobre, na verdade, chamado Rust, que é um jogo survival, né? Ele... Você jogou Ferrugem? E ele é um jogo, assim, de survival, com elementos de craft, parecido com Minecraft, né? Mas não tem essa parada toda de, ah, tem que pegar cubinho, né? Você tem só que sobreviver, cara. Eu joguei um pouquinho do DayZ Mod, né? Daquela versão do Arma 2. E ele é muito difícil, cara. Muito difícil você sobreviver. Ele é bem... metagame, assim, se você só andar e não fizer nada no caminho, você vai achar um jogo foda, mas se você achar jogadores, toda aquela história que você envolve, tipo, discussão com os jogadores, ou porrada, enfim, nesse jogo é mais foda, assim, porque ele é bem mais simplificado nessa base de sobrevivência, né, você coleta madeira, coleta comida, né, então você tem que sobreviver, fazer sua casa, e o interessante desse jogo, assim, que, como assim no DayZ, né, se você tá lá, por exemplo, coletando e vem um player, ele pode falar com você diretamente pelo microfone, assim, que ele é como se fosse um server, né, aberto pra todo mundo jogar. Não, server. E ele vem assim, o que você tá fazendo aqui, cara? Não, ô, cara, tipo, você tem que argumentar com o cara. Então, às vezes, você tá ali argumentando com o cara, ó, cara, só tô coletando aqui, mas eu tô vazando. Aí o cara, não, não. E o cara vem, normalmente eles vêm com armamento já fudido em cima de você, né, cara? Fala assim, não, não. Então, faça qual... Os caras, normalmente, tem até um videozinho no YouTube que o cara fez todo mundo que tava, tipo, começando o jogo, ficar pelado correndo pelo mapa. Ah, Naked Gang lá, né? Cara, é por causa desse cara, porque se você não tem nada e aparece um cara armado, você tem que ou pede pro cara te matar logo, ou o cara vai, tipo, escrotizar até o final do inferno, né? O interessante do jogo é que você tem que fazer panelinhas, cara. Se você não fizer panelinhas, tentar jogar sozinho, cara, você se fode. Você tem que fazer uma panelinha ali, tem que virar tipo um Big Brother Rush ali. Não, brincadeira. Eu joguei com um amigo nosso em comum, que é o Loki. Ele tá jogando, acho que já faz um tempão, já deve estar com umas 50 horas. Joguei umas 4. Pô, saudades, Loki, faz tempo que eu não jogo. Esse cara não entendo, velho. Vive reclamando desse jogo, só que tá jogando. Sim, mas é porque o Rush tem muito ruê, cara. Imagina aquela piadinha de bosta. Tipo, sabe quando você tá construindo uma casa e vem um cara te caga em cima da sua casa e depois explode ela? Então, se você é nosso ouvinte, é um desses piazinhos de bosta que o Zabuza falou, continue ouvindo a gente, não nos odeia, odeia só o Zabuza. E, cara, é foda porque é um jogo que você tem que sobreviver além desses jogadores filha da puta que normalmente tem no jogo inteiro. Você tem que ser filha da puta. Se você não for filha da puta, você vai ser bonzinho. O Loki uma vez falou pra mim, cara. Ele tava jogando assim, tinha um cara que tava, tipo, sem armadura, né? Digamos assim. Porque qual que é o esquema da armadura? Quando você começa o jogo, você tem uma calça e você é careca e anda sem camiseta. E quando você coloca entre as... É tipo o Digo essa semana. Exatamente. E quando você coloca o seu set de armadura, olha o que é. É uma calça um pouco mais reforçada. Sabe aquela camiseta de ninja que você pega a camiseta e finge que é ninja colocando na cabeça? Essa é o hatch do jogo, cara. Então é esse nível de escrotização. Então você tem que tentar sobreviver a meio dessa caos, cara. Além de ter animais selvagens, tipo tigres, ursos, e tem zumbi no jogo, alguns zumbis que atacam de forma diferente, cara. É foda. Tipo, vale a pena dar uma olhada aí pra quem gosta de Survivor. Eu não joguei tanto assim pra trazer tanto conteúdo, tanta informação pra vocês aqui, mas eu recomendo mais que o DayZ, que o DayZ ele é mais parado, assim, depende muito mais de você já conhecer o arma, enfim. Bom, vamos agora parar aqui, vamos subir a música e vamos começar com o nosso tema de fato, né, Snake? Vamos pra festa! Lá pra Vênia? Lá pra Vênia, olha, ó, boa! Ó, oh, lá pra Cash. Vênia! Lá pra Vênia Cash, vamos lá. Lá pra Vênia Cash! Nossos queridos 2 anos, em ritmo de festa, nós estaremos falando hoje sobre Party Games. Party Games, então party... Não. Ai, Jesus. Sério, tem que trabalhar contigo. Ai, cara, que bosta. Bom, vamos começando aqui falando a respeito dos Party Games, né? Normalmente tem vários tipos de jogos que você pode incluir nessa categoria, né, cara? Tem jogos que tem até party no nome, né? Como alguns selecionaram por aqui nesse podcast. Não vou dizer quem, mas vocês vão descobrir ao longo dessa jornada desse podcast do Lá Pra Vênia Cast. Lá Pra Vênia, cara. Dimitri mandou um beijo pra você. Bom, só pra mim? Pra todo mundo, ciúmes, cara. Sintam ciúmes, ele mandou só pra mim. Exatamente. Cara, normalmente quando você se encontrava com seus amigos em festas, assim, quando eu era mais novos, assim, tinha jogos que você jogava? Você jogava, tipo, futebol, jogo de luta? Futebol, jogo de luta. É sério mesmo que... Não, cara... Você acha que quando a gente era mais novo, em festinha, a gente jogava videogame? Cara, algumas festas tinha videogame, mas eram raras, mas tinha festas que tinha videogame. Estava abusando. Mas no começo era o que a gente falou no cast passado, que era o Mario Kart, né? Mario Kart também é um jogo party game, né, cara? É um party game e revezando. Ah, quem perde continua. Quem perde passa pro próximo, né? E era mais nesse estilo, era, né? Isso e Street Fighter. É, Street Fighter também entra nesse quesito, né? Tipo Street Fighter, Marvel vs. Capcom. Jogos de luta em geral acaba entrando. Principalmente Mortal Kombat Ultimate, aquele do Super Nintendo, cara. Nossa, cara, isso aí era party game total, assim. Não tão antigamente, mas até um tempo atrás eu jogava muito. Isso aí, o Mario Kart, lembrando, no modo batalha, cara, é muito foda. Eu vou começar aqui citando um jogo que acho que o Snake vai entrar em acordo comigo aqui, que é um estilo de jogo que funciona perfeitamente pra essa temática de party game, que são os jogos musicais envolvendo instrumentos fakes, né? Podemos dizer assim. É verdade. Você fingir que tá fazendo alguma coisa, né? Fala, Excel. São jogos muito divertidos, por sinal. Cara, são, cara. Eu descobri na época que eu fazia parte de um grupo que a gente fazia eventos, e por esse grupo eu conheci o Excel e o Snake, enfim, que na época do X-Blade... E a vida dele se tornou mais feliz desde então. É, exatamente, cara. Ou não. Na época do X-Blade, a gente sempre fazia algumas festinhas, alguns encontros, como era aniversário, e sempre tinha alguém que tinha aquela bateria, aquelas guitarrinhas, microfones, e jogava uns... Guitar Hero, né, cara? Ou Rock Band. Rock Band, Guitar Hero, cara, é uma maneira bacana de você promover um evento, assim, uma reunião entre amigos, né, cara? Cara, é legal, né, cara? Pena que é, assim, pena que, é que não sei se eu posso falar a palavra pena pra esse caso, porque é um gênero que ele chegou tão forte, mas ele saturou tão rapidamente que ele acabou entrando nessa geração e saindo na mesma geração, entendeu? É verdade, ele acabou virando até mesmo... É, máquina de arcade, né? Só que estourou muito rápido, mas faliu muito rápido. É, ele juntou muita grana pra quem desenvolveu. Cara, faliu não, porque gerou uma grana legal e a galera até hoje ainda joga, cara. É, tem, joga, mas sim, não, mas tem só que... atualizações, né? É, tem uma versão... Tem o poderoso Rocksmith. Agora... É, o Rocksmith é um caso à parte, mas ele não é muito party game, né? É. É, sim. Mas o Guitar Hero, cara, eu joguei. Eu não lembro exatamente quais que eu joguei antigamente, assim. Mas eu lembro aqui do Guitar Hero 2, cara, que tinha músicas fodas. Eu não lembro todas as músicas aqui, mas uma música que eu até vou escolher aqui pra esse podcast, que é do Rage Against the Machine, que é chamado Killing the Name, cara. Que música legal de tocar aquela guitarra, cara. Ela tem uns riffzinhos muito foda, né? E, cara, eu tenho que falar isso daí. Fala. A sensação de você estar jogando, por mais que você não saiba tocar nenhum instrumento, cara. É, tamo junto. Pega a guitarra e vai tocar. A única pessoa que tem uma habilidade artística aqui com instrumentos musicais é o Excel, que toca violão, né? Né, Snake? E teclado. Teclado, olha aí, cara, nem sabia. Eu sei tocar mal e mal gaita de boca, só que tipo, não tem Gaita Hero. É, eu também toco berimbau, galera. Não é um instrumento muito popular fora da Bahia, mas eu sei tocar berimbau. Ah, berimbau. Berimbau Hero. Seria foda, berimbau Hero aí. O pior é que eu acho que tem esse jogo em flash, mas... Tem. Certeza que tem. É que berimbau é super difícil de tocar, né? Meu Deus do céu. Cara, eu tava aqui... Minhas irmãs estavam aqui em Curitiba, né? Aí minha mãe falou... São todos iguais a você, né? Não. O duro que... Pior que não. Cada uma é uma faceta minha. Mas enfim. Daí minha mãe falou... Ah, não, leve elas lá num parque, assim, infantil, né? Daí ela tem piscina de bolinha, cama elástica, caramba, quatro. Daí tinha os fliperamas, né? Aí beleza. Enquanto elas ficavam brincando, ficavam cuidando delas lá, né? Podia ficar alguém supervisionando, né? Lá dentro do parquinho. Snake supervisionando as irmãs. Tirando um fudido, seu padre. Tipo, brinca lá. Me esquece. Sim. É tipo, é a desculpa pra eu poder entrar no parque infantil e jogar no fliperama de graça. Aí no canto, assim, tava lá a máquina do Guitar Hero. Quando eu vi que eu não tinha criança lá, cara, eu ia lá, pegava a guitarra, e era engraçado, assim, que ficava perto de uma porta, e no dia tava ventando muito, cara. E eu comecei a tocar, nem lembro mais que música que era, assim, mas acho que era também do Rage Against the Machine. Eu não lembro, cara, o que era, só sei que era umas pegadas bem, bem massas, acho que tinha uma música do Metallica também. Aí o vento batia, cara, nossa, eu sou um rockstar, velho. Cabelos ao vento, aquela camisa de botão aberta, como que é, né? Exatamente, cara. Eu, nossa, velho. Você acertando todos os riffs no fácil, diga-se de passagem. Tipo, cara, eu pergunto pra vocês, cara. Vocês jogavam qual nível? Eu jogava normal. Raramente eu arriscava um difícil ali, mas nunca peguei expert, cara. Você, Excel? Cara, eu cheguei a jogar até o hard só e... Parei ali, tá ligado? Não, já é divertido, né? Não precisa dar sacrifício tanto. É, não preciso me matar jogando aquilo, só preciso me divertir. Eu não preciso adquirir Lair, né, pra ser feliz. É. Ai, cara, não precisa ser um Kevin, não, pera. É. Cara, o... Pô, coitado, o bicho jogava pra caralho. Tá, jogava, cara. Foi campeão lá no Last Hills, cara. É, exatamente. Filha da puta. Cara, esse jogo só me deu uma vontade de tanto de ter... De querer um jogo desse e não ter um PlayStation 2 em casa. Porque não, jogar no controle é parte, hein? Sendo guitarrinha, cara. Aí você baixava aquelas versões pra PC e você tocava no teclado. F1, F2, F3, F4, F5. E Enter a paletada, lembra? É, isso daí era o... Guitar Freaks, enfim. Essas coisas do tipo, cara. Cara, eu viciei tanto naquela época, assim, que eu só jogava quando a gente se reunia. Que eu tinha que ter a versão no computador pra jogar no teclado, cara. Sabe como que é? Bom, vamos aqui subindo a minha música, depois o Snake vai falar de Rock Band. Então vamos lá, Kill the Name do Rage Against the Machine. Pau na caixa! We'll be right back. dark forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces draw the same that burn crosses. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Born to die or justify. But wearing the badge, yeah, you're chosen right to justify. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Voltando, cara, o Rock Band também era uma outra franquia, que daí começou a puxar outros instrumentos, né? Eles que começaram com... O Guitar Hero veio realmente com a guitarra, e o Rock Band, não, vamos aproveitar essa onda, vamos inserir outros instrumentos, que foi o quê? Bateria, o baixo, é o mesmo instrumento, só que era a base do baixo, né? Você pegava. Baixo, né, tipo, é a mesma coisa, só que pra quem tinha o bandozinho, o baixo tinha todo aquele. O designzinho de baixo, assim. Uhum. Preto e branco, era muito foda, cara. E tinha até o dos Beatles, né? Que era diferenciado, que era igual ao do Paul, que era mó massa. Paul! Ok. E o legal é que também eles colocaram adendo do microfone. É, cara, microfone, cara, isso aí, é bom que você vê como que é a fórmula, assim, veio, tipo, o Guitar Hero, aí a empresa do, não sei se é Harmonix, enfim, a empresa do Rock Band, olha só que interessante, vamos trazer instrumentos, depois a instrumentos e microfone, depois veio a empresa do Guitar Hero e foi lá e copiou, né, cara, pra você fazer. Por que não, né? Sim, porque depois quando veio o Guitar Hero Metallica, veio com bateria. Veio com tudo, né, cara? E Guitar Hero Metallica é massa. É, o diferencial, por exemplo, do que tinha no Guitar Hero e no Rock Band é que no Rock Band a bateria é só 4 botões, né? Tipo, 4 paradas você bater. E no Guitar Hero era tipo 3 entre as tambor e duas. Dois pratos, dois, né? Dois pratos, era muito foda também. Aham. Uhum. E era legal, assim, que eu pensava, cara, eu, sinceramente eu pensava um dia, assim, de, tipo, fazer uma parada meio alternativa, uma banda que só tocasse música do videogame através de instrumentos, assim, tá ligado? Ia ser muito legal, leva lá um telão, uns instrumentos de plástico vagabundo e vai tocar, tá ligado? Ainda bem que não foi pra frente, né? Não, porque... não, se não fosse eu, outra pessoa talvez faria, só que eu não vi ninguém. Com certeza deve ter show disso, cara, enfim. Mas uma coisa assim, que eu, outra pergunta pra vocês. Instrumento favorito de vocês era guitarra ou vocês gostavam de baixo ou bateria? Já arriscaram alguma bateria alguma vez? A bateria eu toquei, cara. Cara, eu cheguei a tocar bateria, dependendo da música era bacana, cara. Cara, a bateria eu nunca tive coordenação. Só que assim... Tinha o pedal tinha, também, né? Tinha a diferença da bateria do Guitar Hero pro Rock Band, né? Sim. Um tinha só os 4 tons e o bumbo, e o outro tinha 3 tons, o bumbo e os 2 pratos. Era mó massa. Excel, oi. Tá prestando atenção pra caralho, né? O quê? A gente acabou de falar essa porra, Pia. Eu viajei aqui, Abi. Bom, corta essa parte. Não, peraí. Corta essa parte. Não, mas não esquece. Não corto, não corto. Me obrigue. Aqui, sapinho. Bom, Snake, qual que é. De qual rock band, qual música você escolheu aí, cara? Qual rock band eu não sei, cara. Só sei que foi daquele memorável dia que a gente foi na casa do Alan Hitsu. Um beijo, se acaso ele estiver escutando aqui. Duvido, mas. Vai que. É, a gente tava tocando lá e eu resolvi cantar a pior música possível pra se cantar. Só que é uma música muito boa, cara. Você tava cantando Girls Just Wanna Have Fun? Não, se fosse essa eu teria cantado bem, mas. Qual foi a música que cantou, cara? É, eu acho que é do Beast Boys, cara, a Sabotagem. Nossa senhora! Porque é fácil pra cacete cantar, né? Beast Boys. Cara, era horrível. E, tipo, o som da televisão tava alto. Acho que eles colocaram uma caixa de som ainda no lado da parada. E eu gritando, velho, urrando assim, tipo. Aquele inglês enrolado pra cacete. Não, detalhe. Detalhe é que a gente não bebe bebidas agora pra estar nesse nível, né, cara? Ah, exatamente, cara. A gente tava retardado nível mestre. Eu via as lágrimas de sangue escorrendo pelas outras pessoas que não estavam não tava jogando assim, sabe? Sim. É horrível, cara. Não sei o que os caras pensaram dele. Tipo, sim, alguém cantando Taylor Swift, rapaz. Taylor Swift. Pô, Taylor Swift no Guitar Hero, rapaz. Sim. Ai, caramba. Foda. Mano, vamos lá então para a caixa, Snake? Vamos na caixa, vai lá. Vamos lá. Vamos aqui pro nome do jogo, o jogo que na verdade tem um parte do nome desse podcast, Party Game, que é o Mario Party com Excel, cara. Exatamente, não poderíamos deixar de falar de Party Game falando do Mario Party, né, sim, cara? Franquia que surgiu lá no Nintendo 64, né, cara? Se exatamente, eu não me engano. Exatamente, uma franquia extremamente divertida. Vocês tiveram um contato com essa franquia? Extremamente rentável pros caras também, né? Ah, com certeza. Eu tive contato com o jogo no DS e no 64. O 64 era estragador de controle, cara. É, no DS é estragador de tela. É verdade, cara. Ai, cara, altos minigames, né? Porque ele baseia-se no tabuleiro, né, cara? É muito foda. É um jogo de tabuleiro no videogame. E ele é muito divertido. Todos os minigames... Todos não, mas a maioria dos minigames são extremamente... divertidos de você fazer, um ou outro que é mais chatinho. E, cara, não tem como não gostar. É difícil você encontrar alguém que não gosta de Mario Party, inclusive. Mario Party, ele é interessante, assim, porque todo aquele ar de competição, né, que você normalmente vai jogar um War, vai jogar uma coisa que tem aquelas casas pra você andar, cara, ele se reflete tanto no jogo que, cara, que dá outras intrigas, né? E com a sentido. Dinâmica do tabuleiro também, né, cara? Sim. Dependendo da versão do Mario Party, ele modifica bastante a forma da jogabilidade, né? Que nem do 8 pro 9, ele mudou... Eu não acompanhei tanto, assim, pra dizer qual que é a mudança de cada jogo, mas... Não, eu joguei do 64, joguei o 8 e joguei o 9, né? Eu joguei do 64 e o 8. E também os de DS, enfim. Cada um é um jogo completamente diferente, só que com a mesma pegada e continua sendo interessante. É, ele traz poucas inovações. Uhum. Sempre ele traz... Tipo, no máximo, ele traz uma inovação, assim, e não é grandes coisas. É a fórmula do Mario Kart, pronto. Exato. Só que ele continua sendo um jogo muito divertido. Na verdade, não é a fórmula Mario Kart, é a fórmula da Nintendo, tá? Essa visão. É. Outra coisa, assim, que eu acho interessante no jogo, assim, porque às vezes surgem minigames que são 2 contra 2, às vezes é 1 contra 3, às vezes é cada um por si, cara. Altos joguinhos foda. Você lembra de algum, assim, que vocês acham memoráveis? De alguns joguinhos, assim? Cara, eu gostava muito... A corrida contra a lava, cara. Eu gostava muito do sabonete na pia do banheiro. Eu gostava muito daquele assim que tá girando uma parada, você tem que ficar pulando e o chão vai desmoronando, assim, muito foda, até sobrar o último. É, pra quem não sabe, o sabonete na pia do banheiro, você fica surfando em cima do sabonete, você tem que derrubar os caras pra fora da pia. Cara, altas temáticas fodidas. Eu vi isso aí no Gugu. Não. Não era assim, não. Cara, lá escorregava outras coisas e subia outra, não, pera. Exatamente. Vamos deixar bem claro. Sacanagem. Exatamente. Bom, Excel, então qual que é a música que você escolheu para o Mario Party 8? Cara, pro Mario Party 8, eu escolhi a música It's On Now. Então, It's On Now! Pau na caixa. Pau na caixa, vamos lá. A gente tem que falar também daqueles jogos que envolve mexer o esqueleto, né, Snake? Cara, é muito legal. Vocês estão falando de desenterrar corpos recentemente? Não é esse mexer esqueleto. No outro sentido, mais figurado. Cara, porque eu sei que Excel e Snake são pessoas que gostam de joguinhos assim nesse estilo. Eu já não sou muito fã, porque eu não tenho skill de dança no meu ser. Então... Essa buzeta não tem coordenação motora. Não tem, cara. Eu não tenho coordenação motora pra falar, imagina pra dançar. Não tem coordenação motora. Vocês perceberam? É triste, mas é verdade. Sim, eu não tô mentindo. Melhor definição, cara. Gostei. E, cara, Just Dance, Dance Central, enfim, cara. Qual que é o outro que tem mesmo? Dance Dance Revolution, Pumper Up. Acho que Dance Revolution e Pumper Up, a gente não vai entrar aqui nesse quesito, porque jogos que você simula estar pisando descalço numa frigideira quente não entra no caso. Não, mas, cara, independente, não, não. Velho. Talvez não pra você, mas tem muita gente que se reuniu, cara, pra ficar dançando aquilo lá, ficar batendo o pé no chão. Cara, virei madrugadas em alguns shoppings em Recife jogando pump. Só digo isso. Batendo pé no chão, já vi uma galera, uns índios ali por aí. Tá, mas, cara, é para game, velho. Não, sim, é para game. Se você não acha, é para game. Eu tô zoando, cara. Sim. E assim, cara, puta. Puta? Não. Não é party game, não. Não, não. Esse é party game, cara. Eu conheço uma galera que faz os party game com isso aí, cara. Eu só tenho amigo retardado. Ai, cara. Só. Mas o Just Dance, cara, você jogou na versão do Wii, mas tem outras versões também, né, cara? De Net, tem do Dance Central, enfim, cara. O PlayStation com PS Move. Tem os jogos exclusivos do PlayStation pra dança. Pô, inclusive, do PS Move, eu só cheguei a jogar uma vez. Foi naquela famigerada BGS que a gente tem um vídeo gravado. Eu joguei contra uma menina e eu dei um pau nela no jogo. Ué! E na vida real? Não! Na vida real não, porque ela era feia. Ainda bem. Meu bom. Filho, dependendo da situação, é um ditado que eu ouvi. Dependendo não da sou Madruga Jackson. Não, mas deixa eu falar. Em tempo de guerra, qualquer buraco é trincheira, filho. E outra que eu vi, depois que eu falei essa, o cara concluiu. Em tempos de guerra, carne de cavalo é filé. Carne de cavalo diz que é bom pra caralho, velho. Fala aquele jogo chamado Just Dance, entendeu? Just Dance. Já, eu tenho. Just Dance é legal. Normalmente o Excel já reuniu muitos dos amigos deles aí em Cascavel, né, cara? Pra é jogar verdade, pra jogar Just Dance. E Michael Jackson Experience. É verdade, Michael Jackson é muito legal, só que, tipo, só as músicas mais agitadas dele, né, cara? Ah, com certeza. Mas é muito bacana. E algumas músicas memoráveis, vocês querem citar antes da gente pular já pra música do Snake, desse jogo? Com certeza, cara. Vale a pena citar Rasputin. Rasputin de quem? Desculpa. Ah, Rasputin, Rasputin. É muito legal, cara. Essa é Can't Touch This. Sim. É. A do Apache, cara. A do Apache lá do... Oh, a do Apache é difícil. Ó, da Katy Perry lá que vocês dançaram aquela vez que eu tava lá em Cascavel, qual que era? É Hot and Cold. É, Hot and Cold também é muito massa. Qual? É Hot and Cold. É, Hot and Cold que é escrota. Outra que eu gosto, cara, é a Jump, que tem do... Tem lá que Jump, é... Que... Jump! Isso, essa mesma, cara, muito legal também. A do Rockstar Fella, do... Puta, como que é o nome do cara? Galera, vou ficar em silêncio que eu não manjo nada, tá? Cara, tem o Just Dance Summer Party, que ele tem alta música muito da hora. Vocês dançaram a música do Psy? No Just Dance ou não? Não joguei. Eu joguei a Gentleman, porque eu não... Que tá no 2014. Sim. Só que eu achei muito sem graça, cara. Eu não joguei. O 2014, acho que é o mais palha de todos que saiu até agora. É porque eles colocaram o nome 2014 pra datar mesmo o jogo, né? Tipo, 2015 o jogo não vale mais a pena nunca, né? Pelo nome. Não, mas nem por isso, não, cara. Você joga pelas músicas que tem, né, cara? Você não joga pela data. Esse daí, ele tinha que ser Just Dance, Lady Gaga e... Cara, ó, Summer Party tem Kung Fu Fighting, que é mó legal. Porra. Tem Song 2 do. Song 2, né? Do Blur. Nossa. É legal. Firework da Katy Perry também é bem legalzinho de dançar. Born to Be Wild é meio escrota a dança que eles botaram. Eu não gostei. E tem uma, cara. Ai, deixa eu lembrar. Tem Mambo Number 5, velho. Muito bom. Cara, a maioria das músicas. Se a gente ficou falando de Just Dance... Ah, e aquela lá, como é que é o nome? Que é do Slam Dunk Millionaire, a música? Slam Dunk Millionaire, eu conheço que... Agora eu que perdi. José Rico Milionário, eu conheço. J-Ho. É aquela música de J-Ho. Tá ligado, sei. É aquela música de índio que todo mundo... É, semi-índio, vai. Semi-índio. Bom, Snake, qual que é a música que você selecionou aí, cara? Cara, a que eu escolhi é do Black Eyed Peas, Pump It, que também é muito legal. Nossa, de dançar ela, cara. Ela é massa. O Just Dance 3, acho que é um dos melhores que tem, questão de playlist, assim, num jogo só, cara. Realmente, só também é uma das melhores playlists. É uma das melhores playlists. Mudar. Tanto que, tipo, se você pegar o Best, né, que é o... Pra ganhar mais dinheiro, é lógico, né? Óbvio. Você não tem que ficar trocando de CD... Eles lançaram um que é uma coletânea das melhores músicas que a galera mais dança e tá tudo misturado. Nada ali. Mais justo, né, cara? Ganhar dinheiro em cima da preferência. Uma coisa antes que eu esqueça, cara, porque eu tava lembrando. Cê, mudando lá pro assunto antes dessa música, cara. Vocês jogaram o DJ Hero? Não, eu me... Não. Eu joguei no celular, velho. Ah, não, não vale, não. Tem que ser com aquela picapezinha lá. Eu tenho uma amiga que tem e eu me recuso a jogar. Ah, lembrei o nome do DJ, Fatboy Slim. Olha aí. Barbado now. Bom. Soul, brother. É o SSR? Bom, vamos lá pra sua música então, Snake? Então vai lá pro Thumbpack. Just confess your girl admits that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we dip. We definite. B-E-P, we reppin' it. So, turn me up. Turn me up. Turn me up. Come on, baby, just pump it. She ain't down, but chick backstage when we in town. She like men on drum. She wanna hit and run. Yeah, that's the speed, that's what we do, that's who we be. B-L-A-C-K-E-Y-A-D-D to the E, then the I to the S. When we play, you shake your ass. Shake it, shake it, shake it, girl. Make sure you don't break it, girl. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up. Come on, baby, just pump it. Live and direct rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls. We're in it, do they think? Pump it louder, come on. Don't stop and keep me going. Do it, let's get it on. Move it, come on, baby, do it. De jogo aqui que eu comprei porque eu vi falar muito bem dele, principalmente por ser co-op local, um jogo independente aí que, se não fosse de ter visto aí, falado bem pra caramba, eu não tinha nem comprado, que é o Samurai Gun. Ainda eu quero mostrar pro Snake, era pra mostrar que esse jogo é foda, cara. É um jogo que é de 2 a 4 players. Mas eu joguei. Você jogou onde? Com você? Não, então tô confundindo. É que eu joguei com tantas pessoas que eu não lembro mais com quem joguei. Gênio, né, cara? O Samurai Gun é muito foda, porque ele é baseado no... Podemos dizer, sim, que ele é um brawler, né? Tipo, ele é um jogo meio que parecido, assim, com o Smash Bros., só que uma versão mais simplificada, né? Você controla um dos 5 personagens selecionáveis lá, que são samurais, né? Que tem a espada e tem 3 tiros por vida. E o objetivo naquela rodada é fazer 10 pontos, né, cara? E ele é interessante porque tem toda aquela mecânica de você fazer parry, os personagens voam longe, assim, como se fosse aquelas batalhas clássicas de samurai, né? Que os caras fazem aqueles lances, assim, que dá o parry e os caras voam longe, tipo, arrastando o pé no chão, tá ligado? É muito foda. Cara, e esse jogo, assim, eu pensei que não ia ser tão sucesso com o Party Game, mas ele se comprovou 100% de eficiência, cara, porque na primeira vez que eu levei em party foi na casa do Rudish, que a gente fez uma board game party, e a galera que não tava querendo jogar muito tabuleiro, falei, levei o PC lá, a galera levou os controles, cara, e cá eles jogaram por horas seguidas, o Luke, o André He-Man lá, hein, os irmãos do Rod, uns vicinos. Cara, jogaram muito, é muito foda porque o jogo, assim, ele é uma tela fixa, né? Você, às vezes, tem aquela coisa meio Pac-Man que você entra num lado, sai no outro, né? E os cenários é baseado tanto em partes clássicas, né? Tipo, floresta de bambu, montanhas, fortaleza e cemitério, cara. E cada um dos quando você seleciona o tipo, né? Você tem vários formatos, aí cada formato tem uma característica ali que é muito foda. Uma coisa, assim, que é interessante, assim, que não sei se... Quando eu tava jogando contigo, Snake, a gente chegou a pegar o Showdown, não? Showdown, velho. Cara, Showdown é... roda, né, cara? Porque quando dá, entre aspas, empate, né? Que o objetivo é fazer 10 pontos, mas se tiver mais que... Quando o jogador faz 10 pontos e tiver outra pessoa que pelo menos fez 9, dá empate e essas pessoas vão pro showdown, né, cara? É o showdown. Tipo no vôlei, tá ligado? Quando no último set tá pra acabar, né? Daí eles vão prorrogando até dar uma diferença de 2 pontos, né? Sim. Então no showdown é o... vale tudo, né? Sim, só que não vale o tiro, né? Então não tem tiro. É um hit kill. Quem matar o outro personagem é muito foda. Porque, por exemplo, quando dá o showdown pra cada tipo de cenário, né? Por exemplo, na floresta, aquele pôr do sol bonito e os dois samurais assim olhando um pro outro assim no horizonte, cara, é muito foda. Ou então na chuva, né, cara? Na chuva, no caso, quando você tá na fortaleza da Showdown, vai na parte assim que tá chovendo flecha e você tem que tomar cuidado com a flecha, além de tomar cuidado com o inimigo ali naquela hora. Na chuva, no caso, cemitério, que tá chovendo, aí os personagens ficam invisíveis, é só quando eles andam que o passo vai mostrando assim, tipo, uma fumacinha no pé, ou quando dá o relâmpago, né, que mostra onde vocês estão. É muito foda, cara. Esse jogo é excelente, cara. Eu recomendo, assim. A única pena, assim, que ele é um cooperativo local, podia ter um cooperativo online, sim, que seria sucesso absoluto, cara. É um jogo independente aí, custa uns R$20 por aí. Em breve vai ter um Jogatina Plus com isso. Assim espero, se der tudo certo. E a música dele é toda tematizada nessa coisa meio oriental, né? A gente falou bastante ocidental, oriental nesse podcast, mas agora oriental, que é o main team, que tem aquela pegada meio Samurai Champloo, né, Snake? Cara, Samurai Champloo é muito legal. Saudade de Samurai Champloo, velho. Nossa, cara, um dos melhores animes aí com essa temática de samurais, né, cara? Muito foda. Por favor, no final, toca assim a música principal lá. Pra quem não tá ligado, o anime Samurai Champloo, ele tem todas aquelas pegadas meio que... Era... Como que é? Era... Eu não sei exatamente o nome da era lá. Tipo, a era dos samurais, assim, no Japão, que tava em alta. E as músicas desse anime, cara, é todo meio hip hop, cara. É muito foda. É, o autor, o diretor do... Eu não vou lembrar agora direito o que que é. Cada um tem uma diferença, né? Sim. O cara que fez e o cara que dirigiu. Ele tem essa pegada musical mesmo. Tanto que ele é o mesmo do Cowboy Bebop. É, sim, é verdade. Bem lembrado, muito bem lembrado. O Cowboy Bebop tem aquela pegada de jazz e blues, assim, né? Já o Samurai Champloo do hip hop, do rap, assim. Esse contraste aí, né? Uhum. Cara, é Japão feudal, é tipo o contraste do Django que tá tocando tipo hip hop também na parte lá. Exatamente. Tipo, como assim, faroeste? Um hip hop pesado ainda, né? Sim. Gangsta. Bom, vamos lá então pro gangsta, brincadeira, o hip hop com a música mais ambientada, né? Tipo, música mais com música com elementos de cenário. Aí que é o main team desse jogo, do Samurai Gun. Então vamos lá, pau na caixa. Silence. finalizar aqui, vamos aqui com o último joguinho do nosso amigo Excel, que veio com um jogo que eu não sabia que tinha lançado pra Wii, pra mim só tinha no DS, cara, que é um dos meus favoritos DS. Cara, como assim você não sabia que tinha lançado? Não, é que como eu não tenho tanto contato com a plataforma, pra mim era só exclusivo do DS e pronto. Tá, esse jogo eu conheci através do meu amigo Diogo, lá jogando lá na casa dele, quando a gente tinha nada pra jogar. Diogo, beijo! É... Só pra avisar, o Diogo ele já participou do podcast New Game durante um tempo. É verdade, Diogo, uma traca. Jogo pra quem matraca. Lembra, o jogo é o WarioWare, com a versão, no caso eu escolhi a versão do Wii, que é o Smooth Movies, que é um jogo muito bacana, ele tem diversos minigamezinhos pra você jogar em par usando um controle só até. Sim. Que é muito divertido, você tem que ser bem ágil pra fazer as coisas, aparece na tela que você tem que fazer. É aquela coisa assim, que você, ele dá a sua missão a cada 3 segundos, assim, tipo, faz a missão em 3 segundos, tan, tan, tan, aí eu toco a musiquinha, aí faz a parada, depois vai de novo, tipo... Aí troca a pessoa. É, troca a pessoa, nossa, cara, que foda, porque eu não joguei esse parado. É muito bacana. É um jogo ideal pra quem gosta de cheirar um crack, né? Cheirar um crack não, cheirar cocaína. Crack, cheirar você... um crack. É você um fica crack... aquela pedra entalada no meio da nariz, né? Imagine. Dá um problema, amigo. Vai. Mas é isso também aí mesmo, ser bem louco, né? O barato é louco aí, cara. Mas é bem isso aí mesmo, Snake. E é um, cara, é um jogo extremamente divertido. Até pela correria e simplicidade termina sendo muito divertido, sabe? Ele, como que funciona assim? Tipo, mostra qual que é o personagem ou vibra o Nunchuck? Ele, o... Mostra quem que vai ser o personagem da vez. Sim. Aí mostra como que você vai ter que segurar o controle, a posição que você tem que segurar pra cumprir aquela missão. Aí ele aparece a missão e você tem que fazer o movimento. Tem coisas dúxilas como tem na versão do DS, que mostra um dedo, mostra o nariz e tem que colocar o dedo no nariz? Tem, o segurando o controle do Ida aí. Cara, é... É exatamente isso aí. Cara, imagine se o cara leva a sério mesmo enfiar o controle do Wii no nariz, né? Olha o problema que isso dá. Mas o WarioWare, eu lembro que no DS, ele assim, pega um personagem, ele te dá várias missões e depois muda o personagem. Isso também acontece no Wii, no Smooth Moves. Sim. Foda, cara. E a música é empolgante como a do DS? Cara, eu acho que é uma trilha sonora muito bacana, muito boa. Cara, e vale a pena. E por que que lançaram isso até agora pro Wii U, cara? Estão perdendo dinheiro. Porque eles demoram a lançar essas coisas, você sabe. Pô, Nintendo, vamos sair desse não, Nintendo. Eles vão tentar arriscar tudo. Se não der certo, daí eles lançam. É, eles vão lançar isso aí. É mais ou menos isso. Bom, qual que é a música que você selecionou aí, cara? Então, eu escolhi a... O nome da música é Wario Micro Games, do WarioWare Smooth Movies. Então, toca aí. Olha aí, vamos lá. Fala, caixa. Vamos então finalizando o nosso podcast de Party Game aqui, comemorando 2 anos de Level Mais. Cara, muito yeah, bom. Festa! Festa! Olha só a empolgação do Excel. Vai ter bolo no final. Fica, vai ter bolo. Vai! Ou não, né? De que quiser lá. Sacanagem. O que quiser lá, eu gostaria de um bolo. Então, a gente deixa nosso. Você quer um bolo? Bolo. Excel? Do Snake, não. Ah. Eu tenho medo do que ele pode oferecer de bolo. Não, se você quiser um bolo, só faz o seguinte, me espera na esquina daqui uma meia hora. Nossa, essa piada da, de anos 90 ali, né? Piada puta. Bom, a gente vai ficar por aqui em mais uma edição. Aproveite para dizer para nós aí nos comentários o nosso e-mail, arroba, nosso e-mail, olha só falando arroba, nosso e-mail, gametrack, deixa eu lembrar aqui, gametrack. Tá ruim, amigo? Tá difícil. Depois falar de mim, fala mesmo, filha da puta. Bom, diga para nós aí nos comentários quais são os jogos que vocês mais se divertiram com a galera aí, em festas, em comemorações natalinas, enfim, outras coisas. Velório, por que não? Nossa, sacanagem. E também pode aproveitar e mandar para nós por e-mail, gametrack@levelmais.com. E também você pode fazer como a gente avisou nos recados, pode mandar suas músicas de encerramento para esse podcast, né? A gente pode selecionar sua música para encerrar os podcasts do GameTrack aqui no Level Mais. Sim. O Marcos Mello mandou a dele, que é uma versão do remix do jogo Romance Saga. A gente vai tocar aí. Então até a próxima edição e falou! Fala, fiquei sem minha música. Toma.